Aí, ó, vai vendo aí, ó. Esses dias eu tava andando de moto aí, a pampa, os caras foram, me parou, entendeu? Pediu o documento da minha moto, habilitação, tudo certo. Queria porque queria arrumar alguma coisa, mas aí, tá certo aí, ó. Rasgaram o pneu da minha moto aí, ó. Vim empurrando aí, ó. Paguei foi 7 conto pra arrumar, ninguém me embolsa isso aí, ó. Como é que fica isso aí? Aí, né, fica aí, sofrendo na mão desses caras aí, ó. Fala assim mesmo, Liele, vai, fica calado. Liele, só eu que falo. Liele, eu fui forjado. Liele, prove ao contrário. Liele, vai, fica calado. Liele, só eu que falo. Liele, eu fui forjado. Liele, prove ao contrário. Atrito, fuxico, droga, amabeão. Nascendo envolvido, um de menor. Farinha, maconha, mais de 1 quilo. Relógio, dinheiro e um diretinho. Polícia, vai encosta, não se coça. Se mexer, ladrão, aí é roça. Não, senhor, não tenho nada a ver. Vai arrombado no chão, senão você vai morrer. Aqui os coxinha aborda desse jeito. Bicuda, xingo, tapa no peito. Vai, neguinho, levanta, fica ali. É de menor, chega aí. Se explica, diz de quem é o bagulho. Não, senhor, é meu, eu assumo. Bobinho você, ó, veja só. É o neguinho que vai segurar o BO. É de maior e parece ligeiro. Não, senhor, sou ajudante de predeiro. Vai, filho da puta, fica calado. Aqui, só eu que falo. Caminha, entra na viatura. Ele é Se é inocente. povinho, fica na sua. Sou registrado, seu guarda-pá de família. Tenho 2 filhos, esposa e uma filha. Dane-se, este é meu trabalho. Sou inocente, covarde. Prove ao contrário. Falei pra você não ficar moscando aí na rua aí, tá, cara? Isso aí não dá. Vai, fica calado. Só eu que falo. Eu fui forjado. Prove ao contrário. Vai, fica calado. Só eu que falo. Eu fui forjado. Prove ao contrário. É, a charada aqui foi morta desse jeito. Em 2001 forjaram da cúpula Negredo. Daquele jeito, uma pá de preto trocando aquela ideia. De repente os homens invadem a favela. Sequela, corre, corre, tiroteio. Criança, idoso, mulher, tudo no meio. Vai, neguinho, para aí, não corre não, deita no chão. Onde fica a biqueira? Senhor, não sei não. Não sabe o caralho, é melhor você falar. Vamos ver até quando você vai aguentar. Mas seu guarda, não faz isso. Vai, velha coroca, procurar serviço. Opa, achei. O que é isso? Maconha, dinheiro e uma 9mm. QTI, QRU, firmeza, vamos sair fora. Nesse mano leva pro DP pra contar a história. E qual que vai? Esse aqui, ó. Cheio de corrente, careca, parece o Tupac. Mas seu guarda. Vai, entra na viatura. Arruma um advogado 10 mil e logo mais tá na rua. Mas seu delegado. Este é meu trabalho. Sou inocente, covarde. Prove ao contrário. O maluco cheio de B.O. ainda quer conversar. Ah, rapaz, licença, vai, acabando da vida. Vai, fica calado. Só eu que falo. Eu fui forjado. Prove ao contrário. Vai, fica calado. Só eu que falo. Eu fui forjado. Prove ao contrário. É embaçado, mano. Os caras nem trabalhador, os caras respeitam, tá ligado? Os caras na geral já quer arrebentar o cara no muro, nem pergunta o nome, endereço, nem porra nenhuma, já chega batendo. É foda, é embaçado mesmo. Ele já foi enquadrado por esse policial aí, ó. Esse dia eu tava parado ali com a camisa do cannabis ali, o cara falou: você vai te chavar essa camisa. Eu falei: mas senhor, isso é um time de futebol. Ele: você vai te chavar ou você quer ir pro DP? Fazer o que, né? Vamos pro DP, né, senhor?